Coração obsoleto, venho aqui pra agradecer. Ao mesmo tempo, desculpas por te fazer sofrer. Não dei o aval pras decisões acima do meu raciocínio. Mas tuas lógicas sem lógica é o que me mantém menino. Mantém fé no ceticismo comum da mente mundana. E justifica a união da carne em vida. Quando amas, dá de graça o que é graça e é tua por essência. E quando chora, disfarça, mas mantém minhas esperanças. Coração obsoleto, o que eu seria sem teu brilho? Só um genoma fracionado com a ciência sem sentido. Uma forma ocasional de gases sobre a atmosfera. O esboço triste do macaco que evolui da bactéria. O seu destino vai cumprir. Não importa se cair, não. Não desista. A vida sempre vai ouvir. Dar um jeito. No ovário consumado, na junção dos cromossomos, rompe a bolsa, que haja luz, porque a vida venceu de novo. E teu formato angustiante expira abstrata pintura. Me acompanha desde o ventre e também vai pra sepultura. Obrigado por pulsar tão quente ao frio da tempestade. Me induzir, falar te amo aos lábios sensato e covarde. Pequeno, obsoleto, tão frágil, suporta a dor. Templo do Espírito Santo, moradia do Senhor. Que ao sofrer mostrou quem sou, um pequeno ser que busca os céus. Uma centelha do Deus vivo, a paixão de Emmanuel. Nosso legado é passageiro, te antecipo a despedida. Involuntário, ritmado, marca meu tempo de vida. O seu destino vai cumprir, não importa se cair. Pelos poros, olhos, bomba, oxigênio. Sente ódio, tem remorso e nos teus erros tem acerto. Entre bombas de padrões, anatômico e prazer. Polemia, juvenis que morrem sem te conhecer. Na busca da perfeita, inexistente perfeição. Plasma anabólico, aos 15 no ciclo de androgenom. Coração obsoleto entre falsas e ritmia. Aquece o âmago e induz e vê intensamente os dias. Mesmo estando em conflito do absinto neuronial, expresso uma evolutiva aquarela do marginal. Coração obsoleto, hospedeiro do meu peito. Estamos vivos, pulsante entre erros e acertos. O seu destino vai cumprir. Não importa se cair.